Não tá pensando em você, não pensa nele também. Vamos agir na emoção, se entregue, vem. Desconta tudo em mim, tudo que ele perdeu. O que era dele passou, agora é meu. Mas se ele não te toca, deixa eu tocar em você. Senta que se senta, vamos fazer valer. Se olhar no espelho, veja quanto tu é foda. Aí, DJ Neto MT. Esse é o DJ Mauri. Toma, toma, toma, sou gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sou gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sou gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sou gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sou gostosa. Se olhar no espelho, veja quanto tu é foda. Toma, toma, toma, toma, toma, sou gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sou gostosa. Toma. Não tá pensando em você, não pensa nele também. Vamos agir na emoção, se entregue, vem. Desconta tudo em mim, tudo que ele perdeu. O que era dele passou, agora é meu. Mas se ele não te toca, deixa eu tocar em você. Senta que se senta, vamos fazer valer. Se olhar no espelho, veja quanto tu é foda. Aí, DJ Neto MT. Esse é o DJ Mauri. Toma, toma, toma, toma, toma, sou gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sou gostosa.